Salvador, bom dia, aliás, boa noite, bom dia, 06. Boa noite, Bruno 606, desce ao nível 060, chegada Mari. 060 Mari, tá bravo. Flip 5344, indicada. 255-5344. 5344, redução para 2109. Reduzindo 99971, 2 a bordo, 3 e 30 de autonomia, mantendo o guardião quanto táxi. Federal, ajuste 1012, Juliette Alfa, 18 mesmo, quanto espera? Sim, Juliette Alfa, chamando quanto espera. O Federal está fazendo esse trecho Guarulhos todo dia? Todo. Ok, de segunda a sexta? Afirmativo, e sempre tem carona. Primeira dama aí também? Claro, tio. Valeu, obrigado. A 3152 Recife, correction. Country 152, call now Recife. 12685, if enable, 12545. 685, 5453, 1533. Have a nice trip. Controle Salvador Azul 4062, tenha bravo. 0062, chegada Mari, desça para o nível 060. 060, Mari. A 3226, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. 1012, o ajuste. 2012, reportará estabilizado final ILS, na 3226. Volume 606, prossiga para o nível 050. 050, volume 606. Inicialmente mantenha a chegada aguardando para o ILS Whisky. Ok, na Mari, aguardando o pedido de sexto do tráfego no final. Estamos esperando. 18-6. 7-4. 7-4, complete a aproximação, torre 18-6. 18-6, 7. 7. 6 do tráfego no final. Não, estou te esperando pronto. Vai colar imediato? Sim. Afirmativo. Autorizado a decolagem 09079971. Autorizado imediato. Ao 10, agora com ações. Closeout approach, control, good evening, go 1805, passing flight level 250 to flight level 190, we have information, Bravo. Good evening, go 1850, correction, go 1805, descend flight level 070, inform Mari arrival, QNH 1012. 070, Mari arrival, 1012, go 1805. No 4, pouso autorizado, 080, 89. Teve pouso no 7, no 4. Sideral 37, 19, 35, bom voo. Obrigado. 8, 6, 5, 3, 4, 4, obrigado. Boa noite. Felipe, boa noite. Na aproximação, a lâmpada está livre, o ajuste 1012. 2012, agora não sei, 3, 4, 4. Exato. Podemos voar ali, né? O 9971 autorizado pro de Leda, após Leda, intercepta radial 198. Leda, radial 198. Corrigindo sideral 9971 após Leda, ECT para bridge. Leda Zero, controle. Prossiga. Isso é para 2.000 pés, ajuste no 012, autorizado para o segmento LS. Informo que o tráfego para 7 está na posição de 12 horas, corrigindo. 11 horas, aeronave a 9 milhas, passando no 080, um Boeing 732. Teste do tráfego desce para 2.012, 4.062. Portão 4 aos 40 na minha escuta, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 17 no 4. Cinco, três, quatro, quatro, pouso autorizado na 10, 080, 89. Autorizado pouso, pistola 0, 5344. Tá 3226, complete aproximação, torre 186. 186, obrigado. É, já. Tipo 5344, Solos 42, a minha escuta Alfa Juliette, remota 13. Alfa Juliette, remota 13, se escuta 5344. Oi, muito boa, tá? 3226, passando sim para baixar de trabalho. 3226, boa, pouso autorizado na 10-080-89. Ele pouso na 10-3226. Azul 4062, para o sequenciamento, irá manter a presente proa limitado pelo localizador. Presente proa para limite lock. Gol no 8, gol 1805, descend 2000 feet, QNH 1012. Descend 2000 feet, altimeter stacking 1012, go 1805. Go 1805, reduce to 2100 knots. 2-0-0, go 1-8-0-5. Other approach, go 1-8-0-5. Azul 4062, direita, proa 060 para o localizador, reporte estabilizado. 060 para o log, reportará. Go ahead, go 1805. Can we maintain the present heading to intercept the localizer? We need to lose some notices. Yeah, if you can, maintain the present heading, except final vector to intercept localizer course. Roger, maintain present heading to the localizer, go 1805. Localizador, gol no 606. Gol no 606, complete, aproximação, torre 186. 86, bom. Salvador, boa noite, gol no 606. 6, boa noite, reforço no externo, aguardando pista livre, 612. Vamos lá, externo, gol no 606. Informação é a Bravo. Boa noite, Tan 3891, desça para 4000 pés, chegada Bonf, o ajuste no 012. 4000 na Bonf, no 0, no 2 ajustado, Tan 3891. Né? Solos 46, na minha escuta, Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, portão 11, na sua escuta, está 3226. Cada mare, o ajuste no 012. 3600 para 50, chegada a Mari, 1012. É isso. 1011, ponto autorizado na 10, 606. Sideral, 1228.8, alterne 1-3325, centro de Recife, borrou. 218, qual é a alternativa? 1228.8, alterne 1-3325. 288-3325. O 4062 estabilizado. 4062, complete, aproximação, torre 18-6. 18-6. Go 1805, reduce to 1, correction, turn right, heading 060. Turn right, heading 060, go 1805. TLS approach, report established, go 1805. Report established, go 1805. Establishing the localizer, go 1805. Go run 805, complete, approach, call tower, 18.6. 118.6, bye-bye. Salvador Tower, good evening, go 1805, we are 6 miles to the auto marker. 1805, good evening, you are number 2, Austin 1012. Roger, go 1805. No 6050, táxi Alfa Juliette na minha escuta, portão 5. Alfa Juliette na sua escuta, portão 5, no 6060. Autorizado pouso azul 4062. Mandou, libera a velocidade pelo para o 3891. O 3891, é, confirma a indicada. No momento, 240. 240, copiado, aguarde. Lander 10, 080, 109, 720, 11. Clear to land, altimeter 71011, to go in 805. Ok, pode pro 200, descendo para 2000, 3891. A 2600 para o sequenciamento, curva à esquerda pro 010. Caso de falha em mais 1 ou 5 milhas, reassume na pose de duna. A 3600, esquerda 010. A 3600 nessa proa autorizada, descida para 2000 pés, 1011 o ajuste. A 3600 na proa 10, descendo para 2000 pés. Controle Salvador, gol 896, bom dia. Informação ativa. Bom dia, gol no 896. Desce para o nível 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, 896. Ainda tem condições de ingressar naquilo, pai 3? 062 ainda tem condições de ingressar no ataque da Aquila. Negativo. Reporte até Juliette. Roll 1-8, 05, underground at 5-5, we may make frequency via Alpha, call me back before Juliette. We may frequency via Alpha, call you before Juliette, go 1-805. Paulo, só confirmando, a aeronave da Gol aqui tá com algum problema no táxi? Não que eu saiba. Ah, ok, obrigado. O 4062 vai retornar via Juliette, prosseguir para o pátio de carga e ficar atento ao sinalizador. Gente. Boa, 805, taxi via Alpha and Juliette. Gate 03. Alpha and Juliet 03, go in 805. Estabilizado 3891, o ajuste 1011. Reportará estabilizado, ajustado 1011, 3891. Solo, confirma com o Azul a posição, não estamos vendo ninguém aqui para avisar. A 3891 estabilizada na final do X-Ray. 3891 no complete, aproximação, torre 186. 186, torre, obrigado, boa noite. Boa. Estamos aqui até alguém aparecer. Torre Salvador, bom dia, TAM 3891, passou marcador externo, baixado e travado. 3891, pouso autorizado no 0, 0879, 1011, no ajuste, bom dia. Ok, autorizado pouso, TAM 3891. 4062, informação.